Afeguei. Lá vem ele, lá vem ele. Lázaro já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Meiga voz que era ele. Pode dar.